É isso aí. Adivinha quem é novo no pedaço, acredite. Jogava bola descalço, amor de Afrodite. Pequeno problema seria conjuntivite. Modifica esse lema aí só, mais um pouco, só mais um pouco. Dinheiro deixa qualquer um louco. Olheiros aí sim que lá vai assunto. Campo de areia movediça lá no fim do mundo. 2014, vagabundo. Ele vai voando alto, a cidade é sua e seguro. Sem saber, para nessa parada e pensa que é pecado ter tudo, já que nasceu com nada. Isso já era quase 20 horas. Para de caô, tu compete, quem joga bola promete pra tudo que é santo e abençoa a chuteira, vive se abençoando, fi. E assim teu auge chega e o fim também chegando. Não importa quem ganhava, eles vão desmanchando. Tomando, roubando, falhando, falando. Eu fico daqui só olhando, observando. Só mais um pouco, só mais um pouco. Dinheiro deixa qualquer um louco. E seu gol foi marcado, qual é do papo? Parecia que você tava assuntado. Foi tão rápido assim, seja sincero consigo. Seja sincero, esse mundo é um tanto bandido. E agora que você me conta às 22 o que aconteceu às quase 21. No 021, o terror é altamente comum. Então acende mais um, vai, acende mais um. Se o filme é tão assim, insiste, deixa o legado. Parece um sonho, né? Mas cê tá acordado. Eu tenho santo, mas nem vou na macumba. Eu tenho tantas vezes, não tem coisa nenhuma, amor. Vê se não enjoa, se acostuma. Acorde pra sonhar, voa. Ou por favor, nem durma. Por favor, nem durma. Dorme não, dorme não, dorme não. Por favor, nem durma. Por favor, nem durma. Gueto, perfil perfeito pras ruas do Rio que são cada vez mais quente, sangue cada vez mais frio. Vixe, marionete de pivete, o ministério adverte que os pele ele se diverte. Botando ritmo desde o teu 17, agradece por tudo, nem com tudo se mete. No assunto assassino em série se repete, conheceu melhor a mente aposentando o canivete. E ninguém mandou se misturar com esse moleque, usa culpa com a coragem. Eu somente uso cap, atividade pura, cura é rap brasileiro. Agora o ódio que compõe o teu samba enredo e descobriu que é filho do dono do mundo inteiro. E que nem tudo se resume somente a dinheiro. Sem medo de costume de um verdadeiro. Se ligou? Não reclama por não chegar em casa cedo. Só chegou. Eu tenho santo, mas nem vou na macumba. Eu tenho tantas vezes, não tenho coisa nenhuma, amor. Vê se não enjoa, se acostuma. Acorde pra sonhar, voa. Ou por favor, nem durma. Por favor, nem durma. Por favor, nem durma. Por favor, nem durma.